sabe? Faço tudo do mundo. Meu, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Se eu sou mais, se eu sou só, todo mundo agora vai comer. Now give it up, hey! I really wanna do it, boy! Now give it up, hey, hey, hey! Do we wanna do it, boy! Como é que é essa dor? Era uma sensação fatal. Satisfação de estar aqui em casa gravando o nosso disco. Valeu, molecada de Santos!